Fecheiro 16, página 125, capítulo 13. O meu corpo reage antes da minha mente e estou a correr pela porta fora, pelos relvados da aldeia dos vencedores, em direção à escuridão. A umidade do chão encharca-me as meias e o vento fustiga-me a cara, mas não paro. Para onde? Para onde ir? O bosque, claro. Chego à vedação antes do zumbido me fazer lembrar que estou encurralada. Recuo, arquejando, dou meia volta e começo a correr de novo. Quando dou por mim, estou a gatinhar na cave de uma das casas vazias na aldeia dos vencedores. Débeis raios de luar entram pelos nichos das janelas por cima da minha cabeça. Estou gelada, molhada e esbaforida. Mas a minha tentativa de fuga nada fez para acalmar a histeria que surge dentro de mim. Irá sufocar-me se não a libertar. Enrolo a parte da frente da minha camisa, meto-a na boca e começo a gritar. Por quanto tempo, não sei. Mas quando paro, já quase não tenho voz. Enrosco-me de lado e fico a olhar para as manchas de luar no chão de cimento. De volta à arena, de volta ao lugar dos pesadelos. É para lá que vou. Tenho de admitir que não o esperava. Receava muitas outras coisas: ser humilhada em público, torturada, executada, fugir através dos bosques, ser perseguida por soldados da paz e por uma aeronave, o casamento com o Pita e os nossos filhos condenados à arena, mas nunca ter de voltar a participar nos jogos. Porquê? Porque isto não tem precedente. Os vencedores ficam fora da ceifa para o resto da vida. É o que acontece quando vencemos. Até agora. Descubro uma espécie de tela, daquelas que se põem no chão quando pintamos uma parede. Puxo-a para cima de mim como um cobertor. Ao longe, alguém está a chamar-me. Neste momento, porém, eximo-me de pensar, mesmo naqueles que mais amo. Penso só em mim e no que me espera. A tela é rija, mas retém o calor. Os meus músculos descontraem-se, o batimento cardíaco acalma. Vejo a caixa de madeira nas mãos do rapazinho. O presidente Snow tirando o envelope amarelecido. Será possível que este é mesmo o quarteirão estipulado há 75 anos? Parece pouco provável. É uma resposta demasiado perfeita para os problemas que o Capitólio hoje enfrenta. Livrar-se de mim e dominar os distritos, tudo no mesmo pequeno envelope. Ouço a voz do presidente Snow na minha cabeça. No 75º aniversário, para lembrar aos rebeldes que nem mesmo os seus elementos mais fortes conseguem vencer o Capitólio. Os tributos masculinos e femininos serão sorteados a partir do lote existente de vencedores. Sim, os vencedores são os elementos mais fortes. São os que sobreviveram à arena e escaparam à prisão da pobreza que sufoca os restantes. Eles, ou melhor, nós, somos a encarnação da esperança, onde não existe a esperança. E agora, 23 vencedores terão de morrer para mostrar que até essa esperança era uma ilusão. Ainda bem que só venci no ano passado. Senão, conheceria todos os outros vencedores. Não só porque os vejo na televisão, mas porque são convidados em todos os jogos. Mesmo que não sejam sempre mentores, como o Haymitch, regressam ao Capitólio todos os anos para o evento. Imagino que muitos deles sejam amigos. Ao passo que os únicos amigos que eu terei de matar serão o Pita e o Haymitch. O Pita ou o Haymitch? Endireito-me de repente, atirando a tela para o lado. O que é que me passou agora pela cabeça? Não há situação imaginável em que eu pudesse matar o Pita ou o Haymitch. Todavia, um deles estará comigo na arena. Isso é um facto. Talvez eles até já tenham decidido entre si quem será. seja qual for o escolhido, o outro terá sempre a opção de se oferecer para o substituir. Já sei o que vai acontecer. O Pita vai pedir ao Haymitch para o deixar ir para a arena comigo, aconteça o que acontecer. Para meu bem, para me proteger. Ando aos tropeções pela cave, procurando uma saída. Como é que entrei neste lugar? Subo uns degraus com a ajuda das mãos e entro na cozinha. Vejo que uma das vidraças da porta está partida. Deve ser por isso que a minha mão está a sangrar. Volto a correr para a noite e sigo diretamente para a casa do Haymitch. Ele está sentado sozinho à mesa da cozinha, com uma garrafa de água ardente meio vazia numa mão e a sua faca na outra, bêbado como um cacho. Ah, lá está ela, toda agitada. Finalmente percebeste, foi, boneca? Percebeste que não vais sozinha para a arena? E agora estás aqui. Para me pedires o quê? Pergunta ele. Não respondo. A janela está aberta e o vento sopra por mim, como se eu estivesse lá fora. Reconheço que foi mais fácil para o rapaz, já que estava, antes de eu conseguir tirar o selo da garrafa, a implorar por outra oportunidade de entrar nos jogos. Mas tu, que podes dizer? Ele imita a minha voz. Vai no lugar dele, Haymitch, porque apesar de tudo preferia que fosse o Pita a sobreviver. Mordo o lábio, porque assim que ele o diz, temo que seja o que quero, que o Pita viva, mesmo que signifique a morte do Haymitch. Não, não quero. Ele é desagradável, claro, mas o Haymitch já faz parte da minha vida agora. Para que vim, penso, que poderei querer dele? Vim para tomar uma bebida, declaro. O Haymitch desata a rir-se e bate com a garrafa na mesa à minha frente. Passo a minha manga pelo gargalo e dou dois goles antes de me engasgar. Levo alguns minutos a recompor-me e mesmo assim continuo com os olhos e o nariz a pingar. Dentro de mim, porém, o álcool parece fogo e gosto da sensação. Talvez devesse ser tu, digo, num tom indiferente, puxando uma cadeira. Afinal de contas, odeias a vida. É verdade, confirma o Haymitch. E como da última vez tentei salvar a tua vida, parece que desta vez tenho a obrigação de salvar a vida do rapaz. Ora, aí está uma boa razão, digo, limpando o nariz e bebendo de novo da garrafa. O argumento do Pita é que, como te escolhi da última vez, agora estou a dever-lhe tudo o que ele quiser. E o que ele quer é a oportunidade de voltar à arena para te proteger, conta o Haymitch. Eu sabia. Nesse aspecto, o Pita é bastante previsível. Enquanto eu estava a chafurdar no chão daquela cave, pensando apenas em mim, ele estava aqui, pensando apenas em mim. Vergonha não é uma palavra suficientemente forte para descrever o que sinto. Podias viver sem vidas e não o merecer, sabias? Comenta o Haymitch. Pois, pois, retruco bruscamente. Não há dúvida, ele é o ser superior neste trio. Então, que vais fazer? Não sei, suspira o Haymitch. Voltar contigo, talvez, se puder. Mas se sair o meu nome na ceifa, não fará qualquer diferença. Ele oferece-se para me substituir. Ficamos sentados em silêncio durante algum tempo. Seria mau para ti na arena, não? Conhecendo os outros todos? Pergunto. Ah, acho que será sempre mau para mim onde quer que esteja. Ele acena com a cabeça para a garrafa. Podes devolver-me isso agora? Não, respondo envolvendo a garrafa com os braços. O Haymitch tira outra de debaixo da mesa e torce a tampa. Depois percebo que não estou aqui só para uma bebida. Há outra coisa que quero do Haymitch. Pronto, já sei o que vou pedir, anuncio. Se for eu e o Pita nos jogos, desta vez tentamos salvar o Pita. Algo tremeluz nos seus olhos raiados de sangue. dor. Como disseste, vai ser mau de qualquer maneira. E seja o que for que o Pita quiser, é a vez dele de ser salvo. Devemos-lhe isso. A minha voz assume um tom de súplica. Além disso, o Capitólio odeia-me tanto que é como se já estivesse morta. Ele ainda poderá ter uma oportunidade. Por favor, Haymitch, diz que me vais ajudar. Ele olha para a garrafa de sobrolho carregado, ponderando as minhas palavras. Está bem, responde por fim. Obrigada. Devia ir ver o Pita agora, mas não quero. Tenho a cabeça às voltas por causa da bebida e sinto-me tão cansada que não sei o que ele seria capaz de me levar a aceitar. Não, agora tenho de ir para casa e encarar a minha mãe e a prima. Quando subo a cambalear os degraus para a minha casa, a porta da frente abre-se e o Gale puxa-me para os seus braços. Estava enganado. Devíamos ter fugido quando disseste, sussurra eu. Não, respondo. Estou com dificuldade em concentrar-me. O álcool cai da minha garrafa para as costas do casaco do Gale, mas ele parece não se importar. Não é tarde demais, insiste o Gale. Por cima do ombro dele, vejo a minha mãe e a prima agarradas uma à outra na soleira da porta. Nós fugimos, elas morrem. E agora tenho de proteger o Pita. Fim de conversa. É assim. Os meus joelhos cedem e ele segura-me. Quando o álcool me tolda a mente, ouço a garrafa de vidro estilhaçar-se no chão. Parece apropriado, pois, obviamente, perdi o domínio de tudo. Quando acordo, mal chego à casa de banho antes de a água ardente ressurgir. Arde tanto a subir como ardia a descer, mas o sabor é duas vezes pior. Estou a tremer e transpirada quando acabo de vomitar, mas pelo menos expulso a maior parte do veneno do organismo. No entanto, chegou-me suficiente ao sangue para me provocar uma dor de cabeça latejante, secar-me a boca e pôr-me o estômago em ebulição. Abro o chuveiro e estou debaixo da água quente há um minuto, quando percebo que ainda tenho a roupa interior. A minha mãe deve ter tirado apenas a roupa suja exterior antes de me meter na cama. Atiro a roupa interior molhada para o lavatório e ponho shampoo na cabeça. Sinto as mãos a arder. E é então que reparo nos pontos, pequenos e regulares, na palma de uma mão e no lado da outra. Lembro-me vagamente de ter partido aquela vidraça ontem à noite. Esfrego-me da cabeça aos pés, parando apenas para voltar a vomitar ali mesmo no chuveiro. É sobretudo bilis e escorre pelo ralo com a espuma perfumada. Finalmente limpa, visto o roupão e volto para a cama, não fazendo caso do cabelo molhado. Meto-me debaixo dos cobertores, certa de que deve ser assim que nos sentimos quando somos envenenados. Os passos nas escadas reavivam o pânico de ontem à noite. Não estou pronta para ver a minha mãe e a prima. Tenho de me recompor para parecer calma e tranquilizadora, como estava quando nos despedimos no dia da última ceifa. Tenho de ser forte. Endireito-me com esforço, afasto o cabelo molhado das têmporas latejantes e preparo-me para o encontro. Elas aparecem à porta trazendo chá e torradas, com os rostos cheios de preocupação. Abro a boca querendo começar com uma piada qualquer, mas desato a chorar. Lá se foi a determinação de ser forte. A minha mãe senta-se na borda da cama e a prima mete-se mesmo ao meu lado. E as duas abraçam-me, fazendo pequenos ruídos consoladores até eu acabar de chorar. Depois, a prima vai buscar uma toalha e seca-me o cabelo, desfazendo-me os nós. Enquanto a minha mãe tenta convencer-me a tomar chá e torradas. Vestem-me um pijama quente, colocam mais cobertores na cama e eu volto a adormecer. Percebo, pela luz, que já é final da tarde quando volto a acordar. Há um copo de água em cima da mesa de cabeceira que esvazio rapidamente, cheia de sede. Ainda sinto a cabeça e o estômago pesados, mas estão muito melhor do que antes. Levanto-me, visto-me e volto a entrançar o cabelo. Antes de descer, paro ao cimo das escadas, sentindo-me um pouco envergonhada com a maneira como reagi às notícias do quarteirão. A minha fuga errática, bebendo com o Heimitz, chorando. Tendo em conta as circunstâncias, penso que mereço um dia de indulgência. No entanto, ainda bem que as câmaras não estavam aqui para filmar. Lá embaixo, a minha mãe e a prima voltam a abraçar-me, mas não se mostram excessivamente emotivas. Sei que estão a conter-se para me facilitar a vida. Olhando para o rosto da prima, é difícil imaginar que é a mesma rapariguinha frágil que deixei para trás no dia da ceifa, há 9 meses. A combinação dessa provação e de tudo o que se seguiu, a crueldade no distrito, o desfile de doentes e feridos que ela agora trata muitas vezes sozinha, quando a minha mãe está demasiado ocupada, todas essas coisas tornaram-na anos mais velha. Também cresceu bastante. Somos praticamente da mesma altura agora, mas não é isso que lhe dá aspecto de mais velha. A minha mãe serve-me uma caneca de sopa e eu peço outra para levar ao Heimitz. Depois atravesso o relevado para a casa dele. Ele está a acabar de acordar e aceita a caneca sem comentários. Ficamos sentados, quase serenamente, bebericando a nossa sopa e vendo o pôr do sol através da janela da sala de estar. Ouço alguém às voltas no andar de cima. E presumo que seja Hazel. Mas minutos depois, o Pita desce as escadas e coloca perentoriamente uma caixa de cartão com garrafas de aguardente vazias em cima da mesa. Pronto, está feito, declara. O Heimitz precisa de todas as suas forças para se concentrar nas garrafas. Por isso, falo eu. O quê? Deitei a aguardente toda pelo cano abaixo. Anunciou Pita. Isso parece sacudir o Heimitz da sua letargia. Ele remexe na caixa, incrédulo. Tu o quê? Deitei tudo fora, esclarece o Pita. Ele só vai comprar mais, riposto. Não, não vai, afirma o Pita. Procurei o Ripper esta manhã e disse-lhe que a denunciava assim que vos vendesse alguma coisa. Também lhe paguei, só para jogar pelo seguro. Mas não penso que ela esteja ansiosa por voltar a ser detida pelos soldados da paz. O Heimitz tenta desferir-lhe um golpe com a sua faca, mas o Pita desvia-a com tanta facilidade que a cena é patética. Sinto a raiva a subir. Que tens tu a ver com o que ele faz? Tudo. Aconteça o que acontecer, dois de nós estaremos novamente na arena com o outro como mentor. Não podemos ter bêbados nesta equipa, sobretudo tu, Katniss, diz-me o Pita. O quê? Protesto, indignada. Seria mais convincente se não estivesse de ressaca. Ontem à noite foi a única vez que estive bêbada. Pois, e ver o estado em que estás, responde o Pita. Não sei o que esperava do meu primeiro encontro com o Pita depois do anúncio. Alguns beijos e abraços? Talvez um pouco de consolo? Não isto. Volto-me para o Heimitz. Não te preocupes, eu arranjo-te mais bebida. Então denuncio os dois. Deixo-vos curar a bebedeira na prisão. Ameaça o Pita. Que pretendes com isto? Pergunta o Heimitz. Pretendo que dois de nós regressem vivos do Capitólio. Um mentor e um vencedor. Responde o Pita. A EFI vai enviar-me gravações de todos os vencedores vivos. Vamos ver os jogos deles e aprender tudo o que pudermos sobre a sua maneira de combater. Vamos ganhar peso e força. Vamos começar a portar-nos como profissionais. E um de nós vai ser o vencedor dos jogos, quer vocês queiram, quer não. Sai derrompante da sala, batendo com a porta da frente. Eu e o Heimitz estremecemos com estrondo. Não gosto de pessoas pretenciosas, afirmo. Que importa? perguntou ao Hemites, começando a sugar os restos das garrafas vazias. Tu e eu é quem ele quer que volte para casa, concluo. Bem, então a piada é sobre ele, remata o Hemites. Contudo, passados alguns dias, concordamos em agir como profissionais, porque é a melhor maneira de também preparar o pita. Todas as noites assistimos aos velhos resumos dos jogos que os restantes vencedores ganharam. Vejo que não conhecemos nenhum deles durante o nosso passeio da vitória, o que parece estranho olhando para trás. Quando falo sobre isso, o Hemites diz que a última coisa que o presidente Snow teria desejado era mostrar-nos, sobretudo a mim, a confraternizar com outros vencedores em distritos potencialmente revoltosos. Os vencedores têm uma posição especial e se parecessem apoiar o meu desafio ao Capitólio, teria sido perigoso em termos políticos. Percebo também que alguns dos nossos adversários poderão ser idosos, o que é ao mesmo tempo triste e tranquilizador. O Pita toma imensos apontamentos. O Hemites oferece informações sobre as personalidades dos vencedores e, aos poucos, começamos a conhecer a nossa concorrência. Todas as manhãs fazemos exercícios para fortalecer o corpo. Corremos, levantamos pesos e estendemos os músculos. Todas as tardes treinamos técnicas de combate, lançamento de facas, luta corpo a corpo, até os ensino a subir a árvores. Oficialmente, os tributos não deviam treinar-se, mas ninguém tenta impedir-nos. Mesmo nos anos normais, os tributos dos distritos 1, 2 e 4 aparecem nos jogos capazes de usar lanças e espadas. Comparado com isso, o que fazemos não é nada. Depois de tantos anos de excessos, o corpo do Hemites resiste ao melhoramento. Ele continua a ser invulgarmente forte, mas a mais pequena corrida deixa-o de rastros. E era de supor que alguém que dorme todas as noites com uma faca pudesse efetivamente usá-la, mas as suas mãos tremem tanto que ele precisa de algumas semanas para voltar a ganhar o jeito. Eu e o Pita, porém, desabrochamos com o novo regime. Este dá-me alguma coisa para fazer. Dá a todos alguma coisa para fazer, impedindo-nos de aceitar a derrota. A minha mãe obriga-nos a uma dieta especial para engordarmos. A prima trata dos nossos músculos doloridos. A Mads traz-nos os jornais que o pai dela recebe do Capitólio. As previsões sobre quem será o vencedor dos vencedores mostram-nos entre os favoritos. Até o Gale entra em cena aos domingos, apesar de não morrer de amores pelo Pita e pelo Hemites, e ensina-nos tudo o que sabe sobre armadilhas. É estranho para mim participar em conversas com o Pita e o Gale, mas parece que eles puseram de lado as divergências que têm a meu respeito. Uma noite, quando acompanho o Gale de volta à cidade, ele até confessa: seria melhor se o Pita fosse mais fácil de odiar. A quem o dizes? Respondo. Se tivesse conseguido odiá-lo na arena, não estaríamos nesta embrulhada agora. Ele estaria morto e eu seria uma vencedora feliz e sozinha. E onde estaríamos nós, Katniss? Pergunta o Gale. Hesito, não sabendo o que dizer. Onde estaria eu com o meu pretenso primo, que não seria meu primo se não fosse o Pita? Será que ele ainda me teria beijado? E eu tê-lo-ia também beijado, se fosse livre para o fazer? Ter-me-ia entregado a ele, embalada pela abundância de dinheiro e comida, e pela ilusão de segurança que ser vencedora poderia trazer em circunstâncias diferentes? Mas haveria sempre a ceifa a pairar sobre nós, sobre os nossos filhos, qualquer que fosse o meu desejo. A caçar, como todos os domingos, respondo. Sei que ele não queria que eu tomasse a pergunta à letra, mas a minha resposta é a única que sinceramente lhe posso dar. O Gale sabe que eu o escolhi e não o Pita quando decidi não fugir. Para mim não faz sentido falar de coisas que poderiam ter sido. Mesmo que tivesse morto, o Pita, na arena, continuaria a não querer casar-me com ninguém. Só me tornei noiva para salvar vidas. E isso acabou por ter o efeito contrário. O facto é que temo que qualquer tipo de cena emocional com o Gale possa levá-lo a fazer algo de drástico. Como provocar aquele motim nas minas. E, como diz o Haymitch, o Distrito 12 não está preparado para isso. Na verdade, está menos preparado do que antes do anúncio do quarteirão. Porque, na manhã seguinte, chegou de comboio mais uma centena de soldados de paz. Como não penso regressar com vida outra vez, quanto mais depressa o Gale me esquecer, melhor. Claro que penso dizer-lhe uma ou duas coisas depois da ceifa, quando nos derem uma hora para as despedidas, para que ele fique a saber que foi muito importante para mim todos estes anos, que a minha vida foi melhor por o ter conhecido, por o ter amado, ainda que apenas da maneira limitada de que sou capaz. Mas não terei essa oportunidade. No dia da ceifa, o ar está quente e abafado. A população do Distrito 12 aguarda na praça, transpirando em silêncio. Os soldados da paz apontam as metralhadoras para a multidão. Eu estou sozinha numa pequena área delimitada com cordas. O Pita e o Haymitch estão num cercado idêntico à minha direita. A ceifa demora apenas um minuto. A Effie, resplandecente numa peruca de ouro metálico, não mostra a sua energia habitual. Tem de remexer na bola da ceifa de raparigas durante algum tempo para conseguir apanhar o único papelinho que toda a gente sabe revelará o meu nome. Depois, tira o nome do Haymitch. Ele mal tem tempo de me lançar um olhar infeliz quando Pita se oferece para o substituir. Somos imediatamente conduzidos à Casa da Justiça para encontrar o comandante Thread à nossa espera. Novas regras, explica ele com um sorriso. Somos encaminhados para a porta das traseiras, metidos num automóvel e levados para a estação de comboios. Não há câmaras no cais, nenhuma multidão para se despedir de nós. O Haymitch e a Effie aparecem escoltados por guardas. Os soldados da paz conduzem-nos rapidamente ao comboio e fecham a porta. O comboio começa a rolar e eu fico a olhar pela janela, vendo o Distrito 12 desaparecer, com todas as minhas despedidas pairando ainda nos lábios.